tem causado assim uma grande repercussão. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos amigos que estão mandando aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, muita gente me reclama. Demorei tanto, Adelson Moura, para anotar seu telefone, seu WhatsApp. Gente, no decorrer do programa de hoje, eu quero transmitir para vocês, né, o telefone nosso, para você adicionar o WhatsApp do Adelson Moura. Na verdade, ele é um telefone que não atende chamadas, mas ele atende toda e qualquer mensagem que as pessoas mandam para mim. Porque o universo de ouvintes que nós temos, ele é muito grande. Nós estamos em mais de 800 emissoras de rádio todos os dias, e isso faz com que o Adelson Moura seja a todo instante bombardeado com uma quantidade de mensagens enorme, o que para mim é muito prazeroso. Eu às vezes fico até de madrugada, até de noite, deitadinho na rede, na varanda de casa, eu fico lendo, né, o que as pessoas escrevem para poder trazer aqui para o nosso programa algumas dessas mensagens. Claro que muitas vezes não dá para atender todo mundo. Meus amigos, vocês sabem que diante da quantidade de mensagens que nós recebemos, o nosso programa ele tem apenas uma hora de duração. Eu falo para minha mulher, esse programa tinha que ter 3 horas para dar tempo, dar condição de atender a todas as pessoas. Mas é somente uma hora, e nesta uma hora nós também temos aqueles nossos ouvintes que mandam as mensagens de voz que nós colocamos no ar, não é verdade? Anotem aí o nosso WhatsApp, você que quer mandar a sua mensagem para o nosso programa, é 61 9966 9557, 61 9966 9557, tá ok? Agora você pode mandar a sua mensagem para mim. E vamos trazer mais um sucesso. Lembrando que este CD que eu estou tocando hoje, ele faz parte dos 40 anos da carreira do Amado Batista. É um CD que foi realmente assim, com muito sucesso. Foi feito para brilhar mesmo, né? E eu trago outra música. Eu sou igualzinho a você, onde o Amado canta, né, com Elias Wagner, a participação do nosso queridíssimo Elias Wagner. Então vamos ouvir. Eu sou igualzinho a você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual.

a minha casa, que é a casa da minha mãe, que antigamente, né, naquele tempo, tinha aquelas casas antigas. Então tinha lá a casa do Zé Milton de Abidon e a casa de Vavá de Severino. Vavá já morreu, né? Eu tô vivo, Zé Milton também tá vivo. Então a cidade, ao invés de crescer, lá o povoado lá, ao invés de crescer, tá diminuindo, porque depois que Vavá morreu, fechou a casa lá, não tem mais ninguém. Passei lá, aquela tristeza, duas cabeças de bode lá no quintal, não sei de quem são aqueles bodes. Até eu pensei, vamos levar os bodes, não tem ninguém aqui. Aí o Zequinha falou, não, Adelson, esses bodes aí tem dono, rapaz. Você quer levar os bodes do homem? O Vavá não morreu, os bodes estão aí no quintal do sítio dele, do sítiozinho dele. Então tem lugares assim, que eles não se desenvolvem, eles ficam lá, igual bode com sede, a minha terra. Depois que a gente mudou de lá, né, Franklin Russo? Acabou, ficou, Vavá morreu, ficou só a minha casa lá, que tá lá, a velha casa, minha mãe também já morreu, e agora só Zé Milton de Abidon, mais nada. Só Zé Milton, aquela casa lá, aquela casarão, né, feito de barro socado e tudo, mas é a vida. Agora, Vitorino Freire não, cresceu bastante, a cidade se desenvolveu e é uma população hospitaleira demais. E isso que eu tenho tristeza. Lá de Bode com Sede, quando eu chego lá, não tem nem gente para me receber. Ninguém. Eu tenho que comer inhame, aipim, batata, manga, lá na casa do Franklin Russo. Porque lá em Bode com Sede mesmo, cadê? Quem vai me receber? Mãe morreu, Vavá morreu, Zé Hamilton. Mente que só. Mente, outro dia cheguei lá, não, Edelson, vai passar uma rodovia aqui, entendeu? Que vai melhorar muito nós. Eu digo, como, rapaz? Que rodovia? Tem 100 anos que falaram que ia passar essa rodovia. Ele tá lá pensando ainda que vai passar uma rodovia. Ei, Zé Milton, muda logo, rapaz. Vamos cantar, vamos trazer mais uma música do Amado mais uma música do Amado Batista. É, Feiticeira! Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que me apaixonei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu com apenas um toque de sua magia. Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que me apaixonei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu, igual apenas um toque de sua magia. Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que me apaixonei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Feiticeira, feiticeira, mulher que me apaixonei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, é essa mulher que me apaixonei. Amado Batista, Amado Batista é show. Estamos gravando todas as terças-feiras o nosso programa de televisão. E muitos amigos que me ouvem em Brasília têm tido assim aquela vontade de participar, aquela vontade de ir lá e cantar. Olha, para todo o Brasil, eu quero dizer que o programa do Edelson Moura na TV não cobra absolutamente nada para que os artistas possam ir lá e fazerem as suas apresentações. E se você quiser se apresentar no nosso programa, seja de que cidade, né, de que lugar você for, você tem que entrar em contato apenas com Brasília. O nosso número é 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você liga, conversa com a nossa produção, manda sua música para que o pessoal possa avaliar, para poder então você fazer uma apresentação em nosso programa. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, estou muito feliz, muito contente com a receptividade do nosso programa por vocês, telespectadores e ouvintes do Edelson Moura. Em um dia, do nosso programa postado no YouTube, somente em um dia, mais de 1000 exibições. Ou seja, atingimos mais de 1000 residências, mais de 1000 famílias para assistir o programa do Edelson Moura através da internet. Muito fácil, meus amigos. Busquem o site da tvestudiobrasil.com, porque se não estiver passando na sua cidade, muitas vezes aí na sua cidade a televisão não exibe, então você pode nos assistir via internet. Claro que futuramente, não vai demorar muito, o nosso programa será retransmitido pelas parabólicas. Nós ainda estamos negociando qual canal que vai fazer a exibição do programa do Edelson Moura através das parabólicas. E aí a gente vai avisar para vocês, tá bom? Vamos trazer agora mais um sucesso do Amado Batista. Ele canta Amor Antigo. Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Não passou de um sonho essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu fico a sonhar. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Gente, vamos falar agora da maravilha da natureza. Você já sabe o que é a maravilha da natureza? Então você vai saber agora, porque o Edelson Moura, todos os dias no nosso programa, nós temos um diálogo sobre este produto. Que muita gente pode pensar assim, não, isso aí é propaganda, é só propaganda. Não. Este é o único produto que não precisa de propaganda para vender. Porque o próprio propagandista dele é o povo, conforme eu tenho falado aqui sempre. Então, meus amigos, o produto é óleo de avestruz Sopremo. Muita gente ainda não sabe para que servem os ômegas. Porque o óleo de avestruz, ele é um produto natural, ele não é um remédio. Ele é um alimento natural. Mas este alimento, ele é riquíssimo em ômegas. Então, você que tem artrites, reumatoides, você que tem queda de cabelos, você que tem celulites, cicatrizes e queloides, é muito bom para cicatrizes, para queloides, dores musculares e lombares, o óleo de avestruz é muito bom, manchas causadas pela idade, você passa o óleo na mancha, desinflamação de olheiras. Tá com as olheiras assim inflamadas, você passa o óleo de avestruz antes de dormir. E você vai ver de manhã, quando você acordar, que aquelas olheiras vão desaparecer. Intestino preso. Então, quando a gente fala do óleo de avestruz Sopremo, a gente fala assim, é um produto natural com ômegas 3, 6, 7, 9 e ainda vitaminas A e E. Isso é muito importante você saber. Vitamina A e E. Você precisa dessas vitaminas também. Não é uma maravilha? Para adquirir o nosso produto, entre agora no nosso site saudecombeleza.com.br ou procure um dos nossos representantes pelas muitas cidades brasileiras. Tá ok? Cadê Amado Batista para cantar? Vem, Amado, vem! Louco de amor, vamos ouvir. Bate que bate coração nesse peito, minha cabeça já não pensa direito. Louco de amor por você. Perdendo todo o juízo, mas você sabe do que é que eu preciso. Quero ficar com você. O que eu eu trago no peito. Eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando, se você já tem outro. Não tô sabendo, se te der vou me embora, mas vou chorando, que estou te amando. Mas vou chorando. Coração nesse peito, minha cabeça já não pensa direito. Louco de amor por você. Acho que estou perdendo todo o juízo, mas você sabe do que é que eu preciso. Quero ficar com você. O que eu trago no peito? Tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando, se você já tem outro. Não tô sabendo, se te der vou me embora, mas vou chorando, que estou te amando. O que eu trago no peito? Eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando, se você já tem outro. Não tô sabendo, se se der vou embora, mas vou chorando, que estou te amando, mas vou chorando. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Esta semana passada você deve ter visto aí na internet, você que está me ouvindo, um vídeo que circulou de duas mocinhas lindas, bonitas, que foram presas com 7 quilos de maconha, transportando 7 quilos de maconha. Antigamente, quando a gente imaginava assim, sobre bandidos, traficantes, o que, que a gente pensava? Não, é lá do morro, é lá da favela. Era assim que a gente pensava, né? Que as pessoas que se envolviam com o mal, com o tráfico, com o roubo, etc e tal, eram somente aquelas pessoas que estavam lá nas favelas, nos morros, etc e tal. Acontece que naquele tempo não existia divulgação das coisas. Não existia internet, YouTube, Facebook, não existia essa questão. A internet não tinha ainda se empisteado pelo mundo. Mas é sabido que sempre existiu o bandido de luxo, o ladrão de luxo, porque roubar, meus amigos, ser bandido, muitas vezes já é índole da pessoa. Muitas vezes ser bandido já é o desejo da pessoa. A pessoa quer ser bandido, quer aparecer na televisão como bandido. Ela tem esse desejo. Então, na história da humanidade, sempre existiu essa questão de o bandido mocinho, o bandido rico e o bandido pobre também. Mas, antigamente, havia aquela discriminação, aquela rejeição, né, quando a pessoa via um negro na rua, uma pessoa mais escurinha, de bermuda, de chinelo de dedo e tal, já ficava logo assustado. Mas hoje, os bandidos estão se vestindo melhor do que Edelson Moura. Você observe nos filmes que passam na televisão de bandidagens, de ladroeiras, etc e tal, são bandidos de luxo, com tênis de marca, camiseta polo, bonés de R$1.000, relógio Mido importado e tantos outros adereços assim que antigamente não era divulgado. Não era mostrado na internet, não era mostrado na televisão. Então, as pessoas hoje, elas ficam assustadas quando elas veem duas moças bonitas, inteligentes, recém-saídas de uma faculdade, envolvidas no mundo do crime. É índole. Esta índole que a pessoa tem, esta índole do mal, esta índole da bandidagem, isso aí já nasce com a pessoa. Mas eu confesso a você que o homem, ele é produto do meio. O homem é produto do ambiente que ele vive. Então, se uma moça dessa, que está sendo mostrada aí na internet, tivesse recebido uma boa educação dos pais, tivesse recebido uma boa educação na escola, ela jamais iria entrar para o mundo do crime. Porque uma família estruturada, uma casa, um lar, onde as crianças são criadas pelos papais, pelas mamães, com toda delicadeza, com todo carinho. Porque há uma questão muito importante e que nós temos que frisar. Existem pessoas que dão luz às crianças, elas dão a vida às crianças, mas elas não dão luz. E nós, seres humanos, necessitamos de luz. E quem é que dá luz à nossa vida? É a mamãe, é o papai, porque o mundo só oferece isso aí. Essas tragédias, essas coisas ruins, né, que você está assistindo hoje na televisão. Isso é que o mundo oferece. Agora, o papai, a mamãe, a família. Por isso que muitos cafajestes, muitos políticos safados, eles pensam assim: vamos deixar que as pessoas, os seres humanos, não se eduquem, porque é melhor para nós. O ignorante, para o político safado, é a melhor coisa do mundo. É uma isca poderosa na mão dele. Porque o instruído não se transforma em isca. Não se deixa ser usado. Vamos trazer agora a rua em que você morava. A mesma rua ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa, agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava. Dizia que queria ser a minha namorada. Eu aceitei. Então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci. Cabelos pretos, lábios cor de rosa. Você é uma rosa que nasceu no meu jardim. Hoje eu me sento no murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra me ver. Desconfiada e com medo de seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingiam não me ver. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, faz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero abraçar meu amigo Natanael, lá de Santa Luzia, o Natan. Quero abraçar o André também, toda a família, né? todo o pessoal da casa. Essa família maravilhosa que me recebeu tão bem. Aliás, nos recebeu porque eu e a Zélia, a minha esposa, estivemos lá em Santa Luzia e fomos muitíssimo bem recebidos. Nós estamos agora muito envolvidos na construção desse projeto do programa de televisão do Edelson Moura, e eu queria pedir aos meus amigos aí de Santa Luzia para exibir o nosso programa na cidade, né? Pedir a vocês da televisão que prestem atenção no nosso programa. Ele é distribuído inteiramente grátis, não cobramos absolutamente nada. Você vai poder utilizar todos os espaços do nosso, entre um bloco e outro, e todo o dinheiro dos patrocínios fica com a sua televisão. Nós apenas distribuímos o conteúdo. Por esta razão, já temos mais de 30 canais no Brasil todo retransmitindo o programa do Edelson Moura, que acabou de nascer. Ele é uma criança ainda, mas com certeza iremos aos poucos iremos alcançando, né, a nossa marca de pênalti. Não é assim, meus amigos? Vamos torcer, né, para que isso realmente aconteça, para que muitos canais de televisão possam exibir o nosso trabalho. Vem aí mais um sucesso do Amado Batista, mandar para toda a família aí do Natan, Viola Cabocla. Amado Batista, é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista, é show! Viola Cabocla não era lembrada, veio pra cidade sem ser convidada, junto com os vaqueiros trazendo a boiada, o cheiro do mato e o pó da estrada. Fez grande sucesso com a disparada. Feita de pinheiro que leva a